3179, contato Adasco para 380, sou Israel Leda Bridge. Israel Leda Bridge agora, para 3179. Para o trip 5217. Liga 4000, gol 605. Dan 3604, passa a dona agora, chame Toy 18 sinal 6. 76, bom dia. Cuna 605, DCT 2010, autorizado final LS, após estabilizado. 2000, livre LS, chame estabilizado, gol. 5217, desce até o 060. Até o 060, 5217. Bom dia, Santos 3304, vai passar externo, baixando o checado visual. 304, bom dia, tá baixando o trabalho? Afirmativo, conforme informado. 304, livre pouso, pista no 0, vento 1 no 8, 0 graus com 0,5 nós, altímetro no 0 no 8. Autorizado pouso não, 1-0, 3304. Tower, good morning, Azul 4039, ready for departure 10. Azul 4039, maintain position. Position. Controle 3179, prossiga. Coordenado, por favor, 360, comunica o sinal. Tente, aguarde coordenação. Aguarde. Positive 39, could you confirm if you do have inside the traffic on short final 10? Yes, I have. The traffic has passed, given up and the weight threshold 10, Azul 4039. Given up and weight, Azul 4039. Localizador para passagista, gol 605. Uno 605, complete aproximação final, torre 1 noite de sinal 6. 86, boa. Direita, 219, solo, bom dia. 219, bom dia. Sabadão, bom dia, 3304, liberado. Então, 3304, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, 3304. For takeoff, Azul 4039. Salvador, bom dia, Xané 62, 11 para autorização, informação, quilo. Xané 62, 11, aguarde cópia. Aguardado. Então 79, chame se as Recife, 1251, na alterna 133, o sinal 25. 125, 133, obrigado, bom dia. É 211, copia. 621. Xané 6211, Galeão, aprovado nível 360, rota via peso 10, SMAP, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto, bridge com curva à direita. Transponder 5032, controle 1201.80. Autorizado Galeão 360, via peso 10 até SMAP. Decolando da 10 com curva direita da EL, Leda Bridge. Transponder 5032 e o controle 1208, Xané 6211. Xané 6211, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei, estou na ponte 2. Salvador, Rosane Salvador, na 3732, chega da Mari e desça para o 050. Salvador, pode confirmar um tráfego 1 hora 10 milhas por 5217 sem altimetria? 9 graus. O 5217 confirma? Tá, sumiu agora. Tinha um tráfego no TICAS 10 milhas 1 hora sem altimetria. 5 livros, tá ligado? Bono 605, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, gol no 605. Web 526, autorizado final LS, reporte estabilizado. Bem estabilizado, Web 526. Aí quer cobrir, tô prossiga para o controle. Era 125, mantendo 510. Irá retornar para Salvador? Gente, mas quer cobrir, tá na escuta do controle. sequenciamento, mantenha presente pro, limite ao localizador. Mantenha pro, limitado ao lock 5207. Gente, aguarde a coordenação do plano, passarelo 2227, ajuste no 018, informação em curso é aquilo. Ok, aquilo e... é, abre gente, aguarde não, o 2227. C5217 reduza para 1809. 1809, 5217 reduzindo. Portão 03. 03, trato. 1709, para interceptar o lock, ouvi à esquerda pro 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reportará estabilizado, descendo para 2000, trip 5217. Arvore Elefa. Com curva direita, após vitória da conquista, transponder 5035, controle 1-20-8. 2060, decola 10, sai na árvore, né? Depois voa a conquista 5035, transponder 1208, o 2287. Passarei 2227, cotejamento correto, só confirmando o voo arbor direto, ok? Ok, após arbor direto, conquista. Passarei 2227, cotejamento correto, chame então. Chama lá. Então, Blank 738. Ah, ok, tem um grande objeto à frente, aguardando 5207, a novo vetor. Estabilizando o Blank também, Webjet 5826. 23, Tente, Guarulhos, aprovado nível 360, via Pesulu no 0, Bridge. Upper Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El, Leda Bridge, com curva à direita. Transponder 5041, no controle 1-20-80. Afirmativo, 360 aprovado, para Guarulhos, Upper Zulu 1-0, Bridge. Após Upper Zulu no meia, BHZ, conforme aerovivo. Decola da 10, da El, Leda Bridge, curva à direita. 5041 é o transponder, 1208 é o controle, o voo 1923. Voo 1923, cotejamento correto, ajuste 1018, chame pronto. 1018, reportaremos pronto, para 1923. Azul 4039. Azul 4039, contact assistente 125.1, enable 123.25. Azul 4039, now receive center 125.1 or 133.25. Azul 4039, good day. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3663, ciente da informação quilo, autorização Guarulhos 360. Eu tenho pré-aprovado o nível 340. Copiou, aguarda a coordenação TAM 3663. Copia. TAM 3663, Guarulhos aprovado nível 340. Rota via Pesulu 1-0, Bridge. Após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El, Leda Bridge, com curva à direita. Transponder 5042, controle 1-20-80. Altena 126.1. Pesulo 1-6-BHZ, vai seguir em rota conforme, decola da pista 10, saída da El, Leda Bridge, curva direita após, transponder 5042, e o controle 1208, TAM 3663. Tá 3663, cotejamento correto, informação em curso é aquilo, ajuste 1-0 no 8, chame pronto. 1-0 no 8, chama Latam 3663. Torre está anotado. Controle está 3732, cruzou 0607. 5297, chame torre, 1-8, sinal 6. 386, obrigado, bom dia. 3732, esse agora 2010, ajuste 1-0, 1-8. Ajuste 1-0, 1-8, 10 para 2010, 3732. De November Alpha, informa setor do voo. Torre Salvador, boa, 5217, vai passar o externo, baixar travado. Chame final normal. Chamarei possibilidade base para 17, a gente vai para remota 14 no pátio 1. Pra o quê? Completar a base pela direita para 17, a gente vai lá pro final do pátio 1 na remota. Confirmo, plano de voo instrumento cancelado aos 37, prossiga sobre regra de voo visual. Ajuste no 0 no 8, chame na final da 17. Chamarei final da 17, obrigado, 5217. Webjet 5826, no solo 38, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, Webjet 5826. De curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 0171, no coteja. Instrumento correto, confirma 2 a bordo. Entro no 08, para acionamento torre 118 decimal 6, bom voo. Livro pista Webjet 5826. Taxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, Webjet 5826. Fala de comunicação, através de Vitória da Conquista, a frequência 126.7, alterna 126.1. Entendi que o trem está embaixo, travado, é isto? Trip 5217, entendo que o trem está embaixo, travado. Afirmo, está baixado, travado, ingressando agora na final da 17. 98 a bordo, altímetro no 018, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. Índia Alfa 186, boa, 6219. 5826, táxi via Alfa Juliette, portão número 2, observação do chuné, saindo no táxi. Alfa Juliette pro 2, observando o Avianco, Juliette 5826. No solo 41, libere a próxima esquerda, solo 21, decimal 9. Esquerda 219, 5217. Trip 5217, de zona 5217, taxi de alta, repartiente da Juliette. Livrou a na Lima, 5217. Vicente, táxi via parte principal, 14 da remota. Parte principal, 14 da remota, 5217 da Lima. Salvador, bom dia, TAM 3859, tem informação quilo. TAM 3859, chegada Bonf, desça para o 060. 060 na Bonf, 3859. Sente, aguarde cópia. Aguardando, 6225. Solo, gol no 923, autorização para o estacionamento na posição 06. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, então teremos táxi, gol no 923. Salvador, bom dia, da André 732, 2 milhas e meia para o GCR, autorizado. 3732, chame final normal. Vai chamar final, vai passar no GCR agora, uma milha, da 3732. Ciente, aguarde autorização de pouso. China 6225, autorizado Brasília, nível 320, saída Momo, Kogbo, Nitsa. Faz Nitsa Cuído e Upper Whisky 10. Decola da 10, curva esquerda, controle 120.8, aciona 5047, coteja. Iniciando 6211. Primeira curva esquerda, vai efetuar o perfil da saída mão. Após movo a posição código e após código posição Nitsa. Prossegue para Brasília via Perlis 10. O controle de saída em 120.8 e 5047 no transponder, acionar 6225. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Mara para o pushback acionamento. 6225. Autorizado pouso, 100 graus, 049. Autorizado pouso, 4732. Oceaner 6211, decolou aos 45, chama o controle, bom dia. Controle, bom dia, 6211. Autorizado, chama para o táxi. Pode passagem do avião da Gol, autorizado, chama para o táxi, TAM 3663. Pronto para o táxi, pelo 923, 120 a bordo, Galeão com 415. 120 a bordo, altímetro 1098, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 noite, decimal 6, bom voo. Autorizado, Índia Alfa, 18.6 de ponto de espera, gol no 923. Salvador 2227, passeio para acionamento da posição, posterior táxi. Gente, chama para o táxi 2227. Chimarrão. Minha 2, o nono, pode falar, Dayão? Quem para o controle? Minha 2, o nono, pro de Dayão, autoriza? É minha 2, o nono, autorizado, vai Dayão. Dayão, grato, minha 2, o nono. Recife, Oxenã 63, Salvador, Oxenã 63, o nono, na frente. Minha 3, o nono, a solidificação, chegada é bom, filheta para o 070. 070 na ponta, 639. 311, reduza para 250. Ah, já está reduzindo, 631. Paciente do tráfego na nossa frente. Quem? Paciente na 631. Índia, November Alpha. É torre voltando. De informar se recebe MDB Lagoinhas 310. Instrutores. Recebendo MDB Lagoinhas. Ok, muito grato. Oi, bom dia, Golo 93. Ponte 090. Golo 93, autorizando. Decolar, 160 grau, 049. Seria a decolagem da pista 10, Golo 93. Veterana da companhia, segue parte do portão 08, o Rio de Janeiro, está na 63. Seu nome é 311, desça o nível de voo 050. 050, 631. Para o táxi, o passageiro 2227, está com 48 a bordo, 2 horas, 3 horas e 50, alternando Salvador. Gente, 2227, 48 a bordo, altímetro no 098, aguarde para o táxi, vai seguir o Airbus da TAM 40A. Aguardando, segue após o Airbus da TAM 2227. Autorizado alinhar e decolar, pista 17, 150 graus, 05 nós. Papa Romeo, Índia, November Alpha. Pode dizer quilo alfa e aguardar o... Afirmo, se desejar, quilo alfa, chame antes da Juliette. Chama antes da Juliette. Decimal 8. Decimal 8, bom dia. Bom dia. 923. 923, bom dia, sou para o 360, Dael, Leda Brit. 360, autorizado, Dael direto.